De volta ao Front em 104.5 e transamericafoz.com.br até meio-dia. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e os contatos para que você possa interagir comigo e conosco, né, são os seguintes: 45882828288 no WhatsApp, 3028-2828 no telefone fixo, né? Ligue aqui e peça para falar com a Luciana, diga que fui eu que falei, tá? Ela vai ficar muito feliz, porque eu não sei, mas enfim, né? Tudo bem. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E não esqueça que começou neste sábado nas unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, a primeira campanha pública de imunização contra a dengue, com a aplicação da primeira das três doses da vacina, que devem ser tomadas aí em intervalos de 6 meses. O público-alvo da campanha é o de homens e mulheres com idade entre 15 anos e 26 anos, 11 meses e 29 dias. Há alguns casos ali de exceção, né, como gestantes e mulheres que estão amamentando. Dê uma procurada nesta informação. A vacinação segue até o mês de setembro e será necessária a apresentação de um documento pessoal com foto e também um comprovante de residência para ter acesso à primeira dose. Se você está no público-alvo, obedece a todas as condições, não desperdice a oportunidade, dê uma passada ali no posto de saúde do seu bairro, né, para ver se está aberto. Se não estiver, não perca o prazo, deixe para outro dia, mas não perca o prazo realmente. Afinal, Foz do Iguaçu é a segunda cidade do estado em quantidade de casos confirmados e também de óbitos. E uma vacina como essa contra a dengue, né, na rede particular, pode chegar a custar mais de R$500. Então aproveite, né, faça a sua parte e continue sempre de olho também no seu quintal, né, porque o mosquito Aedes aegypti não transmite mais só a dengue, transmite também doenças que não têm vacina, como a febre chikungunya e o vírus da Zika. Então chuta pra lá a Zika. Vamos agora ao nosso quadro semanal Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a nossa escolha de hoje para o quadro Maravilhas Daqui é de um atrativo que, segundo dizem, fica ainda mais bonito nos dias de agosto por causa da posição do sol no horizonte oeste durante os últimos dias do inverno. Será? Bom, acho que eu vou ter que fazer uma visita para conferir se é verdade mesmo, né? Estou falando do passeio do pôr do sol a bordo do catamarã, embarcação turística que navega as águas do Lago de Itaipu, bem pertinho ali da barragem, né, com partida do Porto Catamarã no Complexo Turístico Itaipu às 5 da tarde no inverno. E no verão, devido até a mudança de horário, né, a saída para o passeio do pôr do sol acontece um pouquinho mais tarde, às 7 horas. A duração aproximada é de 1 hora e 45 minutos, com possibilidade de serviços de gastronomia e passeio combinado com outros atrativos de Itaipu. Valor do passeio, R$ 80,00 por pessoa, mas moradores aqui de Foz do Iguaçu e região têm desconto de 50%. Recomendação importante, devido à procura, especialmente aos feriados e fins de semana, recomendação de reservar o passeio para garantir o seu lugar na embarcação. Outras informações sobre o pôr do sol no Lago de Itaipu a bordo do catamarã você encontra no site turismoitaipu.gov.br. E depois da maravilha, momento agora do que maravilha, sabe? Bem irônico mesmo. Notícias que não representam nada e não levam a lugar algum, mas que entopem aí o noticiário dos meios de comunicação internacionais, nacionais, locais e viram hits nas redes sociais de tanta gente que está por ali sem ter nada para fazer ou tendo bastante coisa, mas mesmo assim não querendo fazer nada, né? E eu poderia falar hoje do ginasta holandês Yuri van Gelder, que se classificou para a final da ginástica artística nas Olimpíadas do Rio e ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele encheu a cara para comemorar. Bom, o problema é que ele bebeu tanto, mas tanto, que acabou aí com uma ressaca daquelas, né, e foi cortado pelo Comitê Olímpico Holandês e, exatamente, né, tava na final, mas devido à bebedeira para comemorar, foi cortado. Bom, não por acaso, ele que compete nas argolas ganhou o carinhoso apelido de Lord of the Drinks. Entendeu? Trocadilho ali com Lord of the Rings, né? Rings de anéis, rings, drinks, entendeu? Bom, pode crer, né? Eu poderia falar também de um caso ocorrido no Marrocos, na cidade de Rabat, onde um burro, exatamente um burro, foi guinchado por atrapalhar o trânsito na cidade. Olha, não estou falando de um motorista, tá? Estou falando de um burro mesmo, de um quadrúpede, sabe? Daqueles com quatro patas, cascos, enfim, que empacou no meio da rua e não teve quem tirasse de lá. Mas, enfim, essa notícia é muito idiota. Eu vou falar mesmo, é do caso de uma senhora polonesa de 80 anos que foi presa na localidade de Bresko, no sul da Polônia, e foi presa acusada de drogar e roubar homens da sua idade, ou de um pouquinho menos, né? Até porque, afinal, nem tem tanto sujeito que vive até os 80. Pois bem, a simpática e inocente vovozinha colocava anúncios nos jornais, também nas rádios, em busca de companhia, e quando encontrava aí vítimas em potencial, marcava um encontro na casa do vovozinho. O vovozinho ficava lá todo aceso, né? Pensando, opa, agora vai! Bom, que a vovozinha fazia? Dopava o coitadinho e roubava tudo o que ela conseguia carregar. E o detalhe é que ela não é uma amadora. Ou melhor, acho que é, né? Porque já conta com 9 condenações judiciais por casos de roubo e fraude. E se fosse uma profissional, com certeza teria se livrado dessas broncas fácil, fácil, como quem dá boa noite Cinderela em vovozinho, hein? Que perigo! Fronte Transamérica até meio-dia. Deus lá de cima sabe muito bem qual a minha sina, o que é que me convém. Bicho do mato, ela veio comigo, teve ninho, carinho, bro, abrigo. Lá botei na roça, lá botei no milharal, lá botei passando bem, lá botei passando bem mal. Bruma no cérebro dela de repente, brus tão brusca, brus bruscamente. Que amolação, mas que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação. Que amolação, que amolação, meu Deus, essa mulher só me deu amolação. Programação musical aqui no Front Transamérica e, enfim, você que acompanhou o programa da semana passada, né, deve lembrar que aconteceu o seguinte, né, como sempre, né, nesse horário aqui a gente costuma conversar com o alemão da Transamérica e, como sempre, eu na minha grosseria habitual, na hora de me despedir dele eu digo que, tá, não precisa mais voltar, né, não, alemão, não precisa mais voltar, não, enfim, né, é aquela coisa, né, na verdade eu fui sincero, dizendo que não precisava, tá, mas, assim, eu preciso pra fechar o tempo aqui do programa. Então eu vou fazer o seguinte, né? O alemão não está por aqui, vou tentar contato pelo menos por telefone, né? Pra saber se ele está magoado ou o que, que aconteceu, enfim, vamos lá, né? Tentando aqui contato com o alemão da Transamérica, vou telefonar aqui, né? Colocando agora o DDD de Sanga Seca, né? Porque, enfim, é ligação praticamente internacional, né? Vamos lá, colocando aqui o código de Sanga Seca, discando o número. Chamando, vamos ouvir. Bom, tocando tá, né? Vamos ouvir. Alô! Alemão da Transamérica, bom dia! Alô! Alemão, consegue me ouvir? Alô, porcaria! Alemão, alô, alemão! Alô! É, pelo jeito não me ouve, vamos fazer o seguinte então, vou desligar aqui. Alemão, alemão? É, nada feito. Vou desligar aqui, refazer a ligação. Antes eu vou colocar uma música aqui, na sequência a gente tenta de novo então, Fronte Transamérica até meio-dia. Música aqui no front, vamos tentar agora retomar o contato com ele, o alemão da Transamérica, que até atendeu o telefone, né, agora, enquanto tocava a música, caiu a ligação, vou tentar de novo, vamos lá, só pra não dizer que não tentei, né, pro desencargo de consciência, vai que ele participa, se não participar também não faz falta, enfim, vamos lá, né, discando aqui novamente, colocando o código de Sanga Seca, que é de onde é o celular deste cidadão, vamos lá. Chamando novamente. Alô? Alemão da Transamérica, bom dia, consegue me ouvir? Alô? Alemão, me ouve? Alô? Alemão da Transamérica, consegue me ouvir? Alô? Bom, novamente, não consegue nos ouvir, né? Vamos aí, pelo menos, tentar ouvir o que ele está fazendo, tentar identificar. Olha aí, ó, ouro, ouro. Aí, ó, ouro, ouro, pera aí, Jogos Olímpicos? Será que o alemão tá nas Olimpíadas? Ou será que tá num garimpo, né? Porque do alemão a gente pode esperar de tudo, né? Bom, se for num garimpo, né, vamos tentar reaproximar o contato aí, porque vai que ele se lembra da gente na hora da fortuna, né? Vamos continuar aqui na programação do Front, ó, daqui a pouquinho chega a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Onde será que o alemão se meteu, hein? Acho que é Olimpíadas, pelo menos tem barulho de ginásio no fundo, parece, né? Enfim. Programação musical aqui no Front, hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa, Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Música. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar novamente aqui com você e seus ouvintes. Imagina, a felicidade é toda nossa, Mulher do Gogli. Certo fez a senhorita, hein, em retirar suas previsões sobre o número de candidatos nas eleições aqui em Foz do Iguaçu, né? Porque de última hora, já no apagar das luzes, sua previsão acabou furando. Ao invés de 4, são 5 candidatos a prefeito. E ao invés de 234, apareceram outros 42 e viraram 276 candidatos a vereador. Isso mesmo, Guilherme. Tem coisas que nem eu, a mulher do Gogli, tem como prever com exatidão. É, e outra previsão sua que ainda está em vigor é a do total de medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos. 27 no total. Você gostaria de mantê-la? Sim, Guilherme. A primeira semana do Brasil é sempre ruim. Acredito no potencial dos atletas brasileiros na segunda semana. Ok, previsão mantida. Vamos ver se essa se concretiza, né? Inclusive com relação ao futebol masculino, vamos ver se você acerta que uma medalha vem, né? Tem gente que ficou confiante depois da vitória sobre a Dinamarca, mas eu não compartilho esse otimismo todo não, viu? Eu sei. Sou a mulher do Gogli. Conheço você nos íntimos detalhes. É, conhece mesmo e é isso que me dá 20 tipos de medo, mas vamos lá. A ouvinte Mayara Reis quer saber por que nem sempre os seus mapas indicam o melhor caminho. Agora quero ver, hein? Responde aí, mulher do Gogli. É que nem sempre o que é melhor para você pode ser o melhor para mim. Sim, mas no caso não estamos falando de algo subjetivo, né? Estamos falando de uma rota no mapa. Bem objetivo isso. Exatamente, Guilherme. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Tá, vamos ver aqui. Por exemplo, eu estou simulando agora um trajeto aqui da rádio até a minha casa, né? Dá em torno de 8 quilômetros. Mas a rota que você está me indicando aqui no mapa dá 324 quilômetros e passa até por Cascavel. Como é que você explica isso? Quero passear com você. Ouvi dizer que o lago municipal de Cascavel é bonito. Me leva lá. Tá, então quer dizer que seu critério de melhor caminho inclui isso? Claro que sim, Guilherme. Quero que as pessoas conheçam outras ruas, outras paisagens, outras lojas, movimentando a economia da cidade. Movimentando no sentido de movimentar a economia dos postos de combustíveis, né? Enfim, nos fazendo rodar à toa aí pela cidade. Mulher do Gogli, pergunta agora da Débora, do Jardim Central. Olá, Débora. Tudo bem com você, menina? Muito bonito o seu vestido. Opa, peraí. Como é que você sabe que ela tá usando um vestido? Sou a mulher do Gogli. Tá, você viu isso na webcam dela? Tá conectado na internet, é isso? Não, Guilherme. Vi no Face. Mas poderia ter sido pela cam também. Não fique com ciúme. Você também está bonito com essa camisa rosa. É, mas no meu caso é fácil de acertar, né? Se eu estou trabalhando, é claro que eu estou de uniforme. Como o uniforme é rosa, aí fica fácil, né? Você está de cueca azul. Opa, peraí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Caramba, acertou, hein? Mas, peraí, não tinha nada conectado à internet por perto enquanto eu estava trocando de roupa. Isso é o que você pensa, Guilherme. Tá. Melhor parar por aqui, então. Posso fazer a pergunta da Débora? Claro, Guilherme. Estou esperando. É, só que você não para de falar, né? Está me acusando de falar muito. É isso? Você está magoando o meu coração de mulher. Ah, cale-se. Você me deixa louco, mulher do Gogli. Vamos lá, pergunta da Débora. Ela só quer saber, só isso, tá? Se vai chover hoje, mulher do Gogli. Mulher do Gogli, não vai responder. Você mandou eu me calar. Tá, então agora eu mandei você falar. Fala. Não faço o que você manda. Ok, então tchau. Tchau. Pera aí, mas você vai mesmo? Não. Você mandou eu dar tchau. Mas não vou obedecer. Ha. Vou fazer o contrário. Ok, então não responda a pergunta da Débora. Agora sim que eu respondo. Débora, não vai chover. Beijinho. Mulher do Gogli, não volte na próxima semana. Voltarei. Ha. Um forte abraço para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, todas as semanas aqui no Fronte Transamérica. E vamos agora a um brevíssimo intervalo aqui no Fronte. Opa, peraí. Hoje não é o Zé Mariano que está por aqui, né? O meu amigo Calone, já instalando seus equipamentos. Calone que está empreendendo aí uma cruzada musical tentando reciclar. que é isso que a gente faz com lixo, né? Alguns dos sucessos que rolam por aí nas rádios de todo o Brasil. Bom, vamos lá. Conectando o microfone aqui. Versão metal de música do Wesley Safadão. Eis aí o tipo de coisa que não pode dar certo, né? Mas vamos lá. Calone Monteiro, o metaleiro, versão metal de Wesley Safadão, chamando o intervalo aqui no Front Transamérica. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nas histórias num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. E agora você está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. E agora você está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. É, acho que não deu muito certo pra salvar a música não, viu, Calone? Tem coisa aí que nem jogando água benta, tá? Continua uma droga. Pronto, Transamérica, até meio-dia. Ainda tem coragem de falar. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, vem me pede pra voltar. Você não merece. Estamos apresentando... Fronte, aqui na Transamérica.